Yeah, viaja na viagem. Cola MC, CTS Kamikaze, Tap na piscina. Isso é chita, neguinho. Festa na piscina, quem quiser chega. Drinks à vontade, whisky open bar. Elas estão na pista, prontas pra causar. Então passa o pano, vai segurando, cola MC. Essas mina me alucina, sensualidade pira. Sente o clima que me inspira, faz subir a adrenalina. No jogo também sei jogar, jogando a sassa pro ar. Alegria não pode faltar, money, cash, sem estresse. Aqui é o que prevalece. No trap nós segue no beat, de carro ou de moto nós tá pela city. Vários combos na minha suíte, o cartão aqui é sem limite. Visa, Master, Golden Cross, Champions like Hugo Boss. Hoje tem trap na piscina, Brasil, Rio, Caribe e as menina. Tá como tipo festa do cabide, tá pro crime. Então posso ser criminal, tá no love, pois meu amor é surreal. Tem coco nude com gelo, abrilhantando frevo, o tangará nos dedos, da marca black preto. Plant de maçã, erva da Jamaica, o charuto cubano junto com a bala laica. Tulipa, brasa, seda, grana, money, dama, beija. Vinho, vaca, preta, trap, trap na carreta. Piscina, água fresca, posição, tela de drone. E as doninhas de marquinha protegida pelo cenoura e bronze. Tem trap, tem bira na beira da piscina. Não é festa do cabide, mas deu a louca nas meninas. Enche as tulipas, fogo na brasa. Beira da piscina, não é festa do cabide, mas deu a louca nas meninas. Enche as tulipas, fogo na brasa, trap na piscina, eu não tô entendendo mais nada. Copos molhados da cor do pecado, saúde desfila. A noite promete, da 0 a 7, me alucina, sem sono, sem dono. A lua de trono, abandonado, vejo acontecer. O que se reflete, o dia amanhece. O que se ganha depois do prazer. Insônia me deixa, sem culpa e queixa. Melancolia, momentos constantes. E a ressaca, no outro dia, trepe na piscina. A vibe combina, com essas mina é frevo garantido. Combo de whisky, balde prateado. Sensualidade ativando os sentidos.